homem prefere suas ilusões, corrompe a própria mente, se faz de cego mesmo estando tudo em sua frente, alienado pela própria vida que escolheu, sem a certeza de estar ou não perto de Deus. Até mesmo as estrelas, o sol e toda a criação não são suficiente pra entrar no seu coração, a fé pra poder enxergar o sobrenatural, e não sabe que a morte é só o fim da vida natural. Ha! Fato esse que parece inexistente, ilusório somente, infelizmente é deprimente, porque nem mesmo toda riqueza e bens materiais pode aliviar a alma ou trazer a verdadeira paz. Você pode ter tudo, mas não ter nada, e dessa vida só permanece após o enterro, espírito e alma. Na matemática da vida você decide a soma, pra crer no Deus da Bíblia ou na psicologia humana, dos que preferem se apoiar na própria sabedoria, formando em seus corações um Deus de mentira. E quando o caixão desce, a ideia é essa, mas como descansar em paz sem ter o dono dela? Você no ventre da tua mãe, que foi Deus que te fez viver. Já se imaginou você dentro de um caixão, e que um dia você irá morrer. Ninguém escolhe o dia que nasce e nem o dia que morre. A morte pode ser o começo de uma eternidade. Pelo que você tem vivido, o que tens ouvido, o que está na sua mente, o que teus olhos têm visto, o que você tem respirado, o que fala os teus lábios, aonde tem colocado as suas mãos, pra que direção tens andado. Quem te criou tem um propósito, você precisa entender. Não é antes nem depois, ainda tem sua chance. Tome sua decisão nessa terra, qual exemplo que você vai deixar, e quem nele se espelhar, o que será? Um profissional bem sucedido, um grande trabalhador, honesto, de boas obras, revolucionário, um pregador. Se for é bênção, mas não é suficiente, irmão. Nada que possamos fazer nos traz a salvação, pois foi preciso que aquele que sempre foi Deus se transformasse em homem, pra na cruz tomar o que era seu. Castigo, condenação, predestinado ao fogo, sofrimento eterno, sem chance de retorno. Bem mais que os tesouros dessa terra que se possa ter é enxergar um Deus maravilhoso que ama você. Alegria pelo seu carro, sua casa, seu dinheiro, um dia vai acabar, pois tudo isso é passageiro. Renova sua mente, abra seu coração, não faça das coisas da vida sua própria prisão, sendo refém da avareza, do orgulho, da maldade. No cemitério ali se finda todo orgulho e vaidade, o domínio de escolha é seu até você chegar ao túmulo. Depois disso já era, muda tudo. Você no ventre da tua mãe, que foi Deus que te fez viver. Já se imaginou você dentro de um caixão, e que um dia você irá morrer. Ninguém escolhe o dia que nasce e nem o dia que morre. A morte pode ser o começo de uma eternidade. Pelo que você tem vivido, o que tens ouvido, o que está na sua mente, o que teus olhos têm visto, o que você tem respirado, o que fala os teus lábios, aonde tem colocado as suas mãos, pra que direção tens andado. Quem te criou tem um propósito, você precisa entender. Não é antes nem depois, ainda tem sua chance. Tome sua decisão. Enquanto a vida, ainda é chance, irmão. E como aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, vindo isso depois o juízo. Livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27.